essa história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminho, gravado no peito a sombra de ombra. Tira o pé do chão, Goiânia. Tive um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar das nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vem te buscar. E essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminho, gravado no peito a sombra de um dragão. Quem já teve um sonho, canta, pá! Levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada,